Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, todo jovem nerd, a Apple marcou um X no meu coração. 10 anos depois, como o tempo passa. Você ainda é fã da Nokia, né? Fala aí, David, cadê o N95? Mas deve funcionar ainda, se alguém tiver. Funciona. Olá, pessoal, 10 anos depois, né, de Nerdcast 100 mil, olha só, quanta coisa mudou, quanta coisa melhorou, mas muita coisa piorou também, a gente vai falar mal pra caramba. Fala que é Bia Kunze também, você nos apresentou. Todo mundo sabe quem é Bia Kunze. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken, e é um prazer inenarrável gravar com esse ícone, o Nick Ellis, o Tinder Guy. Ah, a lenda do Tinder. Ex-lenda do Tinder. Ex-lenda. Eu vou falar sobre isso depois. Eu sou o Nick Ellis e eu queria dizer pra vocês que eu odeio notificações desde 2007. Nossa. Odeio. Aqui é a Azaghal e vamos para mais um programa datado. Ah, é. Todos. Já sai velho. Muito bem, nerds. Estamos aqui reunidos para mais um Nerdcast sem fio. Nós estamos atravessando as eras da evolução da tecnologia, simplesmente nos datando e nos fazendo parecer ridículos daqui a alguns anos no futuro. Pra isso que serve esse Nerdcast. Vamos falar sobre as principais tendências dos gadgets, dos devices, do mundo sem fio e com fio também. Será que o fio vai voltar? É um trend? O fio nunca foi embora, amigo. Exatamente. E meus... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje nós vamos falar de GoDaddy! GoDaddy! Ah, olha aí, o sucesso da sua ideia começa na GoDaddy, porque nós estamos falando justamente de registro de domínios, Azaghal. Olha só, GoDaddy é a empresa líder global em domínios, gerenciando 73 milhões de domínios. Você acredita? 17 milhões de clientes do mundo inteiro. Imagina isso, cara. Olha só. Eles têm o melhor preço do mercado no domínio.com.br. Azaghal, atenção, R$26,99. Um ano de domínio. Sério? É incrível. O melhor preço de domínio. É claro que é uma oferta limitada a um domínio por cliente, mas às vezes um domínio é tudo que você precisa. Exato. E o preço para renovação é R$44,99. Mas o que importa é que seu primeiro ano, aquela segurança no domínio que você dá, R$26,99, preço mais baixo do mercado. Além disso, é só você usar o código promocional GoDaddyBR para ter acesso a essa promoção. GoDaddy, Daddy se escreve com GoDaddyBR. GoDaddyBR. E olha só, hospedagem de sites domínio.com a partir de R$6,99. Ó. Ouviu isso, Azaghal? Caraca. R$6,00. Falando de $6, não. Domínio.com, você pode registrar, de vez você fica lá. Onde é que eu registro domínio.com.br? Onde é que eu registro domínio.com? Tudo no GoDaddy, cara. E não é só isso. É importante dizer que, além do serviço de domínio, GoDaddy tem serviços de hospedagem, criação de sites e ferramentas digitais para todos os tipos de pessoas e empresas, cara. GoDaddy é uma empresa que te oferece soluções relacionadas aos seus sites na internet, certo? Então vai explorar as soluções do GoDaddy. É fácil de usar, com preços baixos. Suporte técnico premiado de padrão mundial, com consultores especializados para atender você por telefone. Eu sei que a gente já usou na área de comprar domínio, a gente estava comprando um domínio que estava em leilão e os caras ajudaram muita gente, intermediaram o leilão. Foi muito maneiro, realmente uma ferramenta incrível para solucionar todos os seus desafios com domínios.com.br e .com e muito mais. Vai lá, link no post para você conhecer o GoDaddy. E vamos lembrar, Azaghal, que hoje é dia de Nerdtech, primeira sexta-feira do mês. Olha aí, trazido pela Alura, cursos online de tecnologia. Você já sabe, Paulo Silveira e Maurício Linhares estarão aqui conosco, já estão conosco, porque já está publicado. Estão falando sobre como tentar organizar sua vida com produtividade e tecnologia, Azaghal. Foi um papo muito maneiro e prático, onde a gente falou sobre ferramentas e técnicas de produtividade. Ó. Oh. Não é aquele negócio de você esquecer o que você tem pra fazer, deixar pra amanhã, não saber se organizar com tanta coisa pra você... Cara, foi um papo muito maneiro. Tenho certeza que você vai sair dele com um monte de dicas iradas de aplicativos que você pode baixar pra melhorar a sua vida, de técnicas que você pode usar pra se organizar mais. Foi muito, muito maneiro o papo. Já está na sua timeline, né, de tech. É só você baixar aí e ouvir, certo? Então vamos lembrar que a Lura tem cursos de soft skills. As legal, soft skills. Pro ouvinte do Nerdtech que quer melhorar suas habilidades pessoais e, além disso, mais de 500 cursos de programação e design organizadíssimos com uma equipe para te acompanhar nessa caminhada de investir na sua carreira. Cara, aproveita os 10% de desconto que você tem nos planos de estudo entrando em alura.com.br/promoção/nerd. Clica lá, aproveita seu desconto, seu nerd! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 13 minutos e 14 implantes no seu cérebro. Atenção, atenção, atenção para Nerd Store! Porque temos camisetas exclusivas, olha aí o que temos essa semana, Zagal. Camiseta Burp Man, olha aí, de volta para os fãs de Wablabdubdub! Esse mashup muito maneiro. Tem a camiseta Capitalismo, porque você que critica o capitalismo, bota a senha no Wi-Fi, você quer usar essa camiseta. Temos a camiseta Nevermore, para os fãs de todo o sofrimento de Edgar Allan Poe, cara. Seus contos sombrios, cara, tá tudo muito bem expressado nessa camiseta irada exclusiva na Store. Tem a camiseta Bacon, ou você gosta ou você está errado. Nosso querido Tucano assina embaixo. E a camiseta Don't Panic, um sucesso na Store. Ela vem, vai, está de volta. Muito bom. Para fãs de Douglas Adams, não esqueça sua toalha. Não entre em pânico e compre sua camiseta. Tudo isso na Nerd Store. Tem link aí no post pra você garantir. Olha, gente, acaba. Esse negócio acaba, cara. Compra lá, aproveita que tem o seu tamanho, cara. Que às vezes você fala, ah, eu deixo pra daqui a pouco, aí some, aí a camiseta ainda tá lá, mas o seu tamanho já acabou. Então corte. Olha lá se tem o seu tamanho e já garante a sua ou as suas camisetas na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana, como Júnior Monte, Vinícius Correia, Carla Andrade, Nayara Lima, Fabrício Vieira, Matheus da Luz, Valmor Gomes, Bruno Leopoldo, Natália Ozawa, Eduardo de Paula, Estevão Zarro, Andresa Caetano, Isabel Moura e Kleber da Silva Santos. Muito obrigado, nerds, que doaram sangue e salvaram vidas. Temos também a galera do Scalpo Solidário, pessoas que dão cabelas para quem precisa. Olha aí. Vanessa Siebra, João Pedro Dias, Thalita Mitsui, Abner Assis, Fernando Cavalcante, Natália Ozawa e Thaís Bochá. Muito bem. Muito bem, arte dos fãs da Zagal. Tem um Oleg e um Ozob pelo Rafael Darini, ficou muito, muito maneiro. Oh. Temos também o Call of Cthulhu muito maneiro pelo Murilo Justiniano, valeu, cara. A Frau Eisenkine pela Mariana von Seehausen, olha aí, muito bom, muito bom. E a cinta modeladora do Zagal pela Maria Gabriela Torres, muito, muito obrigado. Essa, todo mundo gostou de imaginar essa história, ela desenhou. Muito bom. Agora vamos ler e-mail sobre o último Nerdcast do Punisher. Então, você pode ter spoilers. Então, se você não quiser ouvir nenhum spoiler de Punisher, você pode diretamente pular. Para! 13 minutos e 14 implantes no seu cérebro. João, 33 anos, garçom nerd em bar de rock, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Esse não é meu primeiro e-mail. Já ouço e escrevi alguns desde o primeiro dia dos namorados. Olha aí. Pulando todos os elogios que merecem desde o trabalho nerd até a qualidade dos produtos da Nestor, eu admito que assisto sim, séries e filmes dublados, sem vergonha nenhuma, e gosto muito. Não precisa ter vergonha nenhuma. Não acredito que deixaram passar um easter egg enorme na série dublada da cena onde o Curtis, o cara do centro de apoio, está amarrado com a bomba em casa, e o lourinho pirado da cabeça, o Lewis, negocia com o justiceiro pelo telefone enquanto mira em casa com uma arma. Eu lembro dessa cena, mas eu não vi dublado, então não saberia dizer. Ali naquela situação, o justiceiro conversando com ele fala que não é a solução e que ele é um fuzileiro naval e solta simplesmente a célebre frase do Stallone Cobra: você é um cocô. Caraca, não acredito. Agora eu vou ver essa cena do outro lado. Que excelente, cara. A parte em questão exatamente é aos 36 minutos e 40 segundos do episódio 9. Olha aí. Eu simplesmente explodi quando vi a referência. Vale a citação e a lembrança. Muito bom. Muito obrigado pela alegria todas as semanas. O bate-papo nas sextas-feiras é sempre assunto entre os clientes nerds lá do bar. Que bar é esse, cara? Um monte de bar Rock and Roll, um monte de nerd. Abraço pra galera do bar Rock and Roll. Roberto Borba Júnior, 27 anos, advogado e fotógrafo de brinquedos. Nossa. Uma das duas tá dando certo. São Paulo, SP. Olha aí. Olá, nerds. Este não é meu primeiro e-mail. Após escutar o Nerdcast 608, tenho algumas considerações para compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, tenho alguns problemas com essa versão do Justiceiro criada pela Netflix. Desde ele sair atirando dentro de um hospital, sem nenhuma estratégia, como visto na segunda temporada de Demolidor, até a morte da família dele ser premeditada. Como visto em Justiceiro, ano 1, melhor história do personagem, na minha opinião, a família de Frank é testemunha de um linchamento feito pelos mafiosos da família Costa no Central Park e, por conta disso, são brutalmente assassinados. Ou seja, além do fato de estarem no lugar errado na hora errada, ainda há a carga de intencionalidade dos criminosos ao eliminar todas as testemunhas. Frank, Maria e os dois filhos. O fato de envolverem a morte deles em uma conspiração tira todo o peso que a ela poderia gerar para que o espectador pudesse se afeiçoar com a situação de Frank. Uhum. Pois infelizmente estamos sujeitos a passar por crimes desse tipo, como assaltos, sequestros, etc. Pois é, acho fraco esse negócio de botar numa conspiração. Também achei. Além disso, concordo com a ideia do Eduardo de explorar Castle contra outros criminosos durante a série. Colocar mais um vilão poderia criar tramas mais interessantes para desenvolver mais Frank, e não seria necessário deixar espaço para coadjuvantes pouco interessantes e que só deixaram a série cansativa. Quanto ao personagem Billy Beleza Russo, apelido dado a ele nos quadrinhos devido à sua aparência, gostei da atuação do Ben Burns. Depois de vê-lo em Westworld, sabia que ele tinha potencial para se tornar um bom retalho. Westworld? Ele tava em Westworld? É o que ele tá dizendo aqui. Eu não lembro. Só espero que não o guardem para uma eventual terceira temporada. Para finalizar, gostaria de fazer uma pequena correção. Foi dito que o retalho foi interpretado por John Travolta no filme de 2004, em que o Justiceiro foi feito por Thomas Jane. Uhum. Na verdade, o personagem do Travolta se chama Howard Sands e era apenas um mafioso genérico criado para o filme. Eu jurava que era o retalho. Existia um plano de colocar retalho em uma continuação, mas ela nunca ocorreu. Caralho, é pior ainda. O cara não era nem o retalho, era um cara genérico, maluco. Futuramente, o personagem foi apresentado no reboot Punisher, Warzone, em 2008, pelo ator Dominic West. Embora o visual tenha ficado bacana, a interpretação foi muito cafona. Espero que Burns faça algo melhor na próxima temporada da série, pois ele é o maior inimigo do Justiceiro e precisa de uma boa representação. O maior inimigo de Justiceiro foram os roteiristas. É, tá. Essa temporada maldita, pelo amor de Deus, acerta na segunda temporada. Gente, esse é o quarto Nerdcast Sem Fio. O primeiro a gente gravou em novembro de 2017, então faz um pouquinho mais de 10 anos, realmente, cara. Depois a gente gravou em 2011 e depois em 2015, olha só. Peraí, a gente vai falar das atualidades, mas eu quero começar lendo alguns absurdos que o Johnny Ken ouviu os antigos e só transcreveu algumas frases espetaculares ditas aqui, por exemplo, em 2007. O Johnny Ken entrou na TARDIS, né, cara? Você parou. Entrar na TARDIS. Olha aí. Isso, tem uma frase aqui que eu achei maravilhosa do Azaghal. Cadê? Conveniente começar com uma frase minha. Não. Se você parar pra pensar, se hoje o Nokia, em termos de tecnologia, é muito superior ao iPhone, na quinta geração do iPhone a gente vai poder se teletransportar com o Nokia. Se a empresa não tivesse quebrado. Caralho, que fantástico ler isso, cara. Lembrando essa maluquice. Muito não, bom. O mais legal é que como as coisas são cíclicas, a Nokia voltou, né, cara? Mas depois a gente fala sobre isso. Olha, olha aqui, a Bia Kunze. É. Windows Mobile está maduro. Dona Bia. Em defesa do Windows Mobile, naquela época ele fazia muita coisa que os sistemas operacionais atuais não fazem porque não querem. Olha aí. Fique bem claro. Mas ele ficou tão maduro que apodreceu. É. Tão maduro que caiu da árvore. Caiu da árvore, apodreceu. Ai, cara, muito maneiro, cara. Muito maneiro lembrar. Olha aqui, ó. Olha, o Nick tem uma profética. Aqui, ó, 2007, hein? O Zuni vai. Zuni. Só não sei pra onde ele vai. O Zuni foi, ele virou piada no Guardiões da Galáxia 2. Pois é, exatamente, cara. Caraca, cara, que engraçado a gente lembrar disso. Nossos tem, né? Ouvintes mais novos devem estar perguntando, what the fuck é Zuni? What the fuck é Zuni? Não, cara, se você acha que isso é triste, imagina o cara que tatuou o logo do Zuni no braço. Aqui, ó, eu falei sobre Bluetooth, que diz aqui, o Johnny Kane transcreveu. Como assim eu coloco meu celular do lado do Azaghal e aparece uma foto na tela dele? É magia! Caraca, que engraçado, cara. Nick Ellis. Todo mundo sabe que a câmera é ruim, que não tem 3G, mas todo mundo quer um iPhone. Eu tava certo, né? Chato demais. Olha o que o Dave usa todo dia, cara. Nessa época, o Azaghal falou aqui, ó. Meu gadget que eu mais usei é meu aparelho atual. Sony Ericsson W800, que não é obsoleto. 2 megapixels de câmera... Filma e manda MMS. E a Bia reclamava que o iPhone não mandava. Não mandava MMS. Exatamente. Que absurdo. Caraca. Mais uma pro What the fuck is MMS. What the fuck is MMS, exatamente. Não, então, esse Sony Ericsson W800 é tão velho que o codinome dele é Walkman, que é um negócio mais velho ainda. Walkman, exatamente. Pô, mas esse aparelho era bonito pra caramba. Sim. É, ele sabia fazer aparelho legal. Ah, meu Deus. Hoje todos são iguais, né? Tudo tijolo de vidro. Antes os aparelhos tinham personalidade, vai. Cara, a gente tá numa zona de conforto dos smartphones, sim, né? Com certeza. Tem telas enormes, são super finos, super leves e tal. Mas, né, a gente não chegou lá ainda, eu acho. O que você acha que falta pra chegar lá? O que vocês acham, na verdade? Cara, pra ser sincero, assim, pra mim, o que realmente falta no momento é a bateria, cara. A gente tá num momento que a bateria que precisa ser... é o inimigo a ser batido hoje em dia. A duração da bateria, né, que eu tô falando. Eu acho, particularmente, que já deu de smartphone. Como assim? Eu acho que já deu. Eu acho que a gente tem que dar um novo passo. Ah, é? É. Vocês acham que a Apple parou de inovar? Ah, com certeza. De inovar bruscamente, como ela fazia, ela parou, né? Ela tá aperfeiçoando, vou chamar assim, né? Mas muita gente vai dizer que ela não tá aperfeiçoando, ela só tá implementando o que os outros fazem, né? Mas pelo menos na Apple funciona 100%. É. Eu sou fã da empresa, né? Todo mundo sabe, eu não preciso nem falar. Pô, né? Que essa Steve Jobs aí, tudo. Eu sou fã da empresa, eu sabia que, pô, quando o Steve Jobs escolheu o Tim Cook, na hora que ele saiu, que o negócio ia dar certo. Até uma post meu no Tech Tudo em 2011 falando sobre isso. E eu sabia que ia fazer muito sucesso, mas eu não achei que ia ficar muito estagnado, assim, criativamente. Eu acho que eles estão na zona de conforto. Eles são a maior empresa de tecnologia do mundo, eles têm o mercado deles, funciona que nem um relógio, entendeu? E eu acho que eles precisam dar um salto além, que o Steve Jobs com certeza já teria dado, eu acho. Não é o Apple Watch. É um perigo essa zona de conforto, Nick. É um perigo, né? Foi assim que aconteceu com a Palm, que eles dominavam o mundo, sentaram na zona de conforto. E a Nokia foi vítima do seu próprio gigantismo, né? Se tornou uma empresa tão grande que perdeu o rumo, né? Sabe uma empresa que eu queria ver bater de frente com a Apple? A Nintendo. Porque a Nintendo acho que tem essas sacadas geniais que a Apple tinha antigamente de lançar alguma coisa inovadora. Que só faz uma coisa. É. Tipo Pokémon Go. Não, mas lançar um gadget mesmo, ferrado. Caramba. De celular, ia ser legal. Eu acho que a Nintendo faz muito bem os gadgets que ela sabe fazer, entendeu? Tipo, o Switch é um belo aparelho e tal. Mas até hoje não fizeram um Nintendo Phone ainda. Não, mas olha só, vai vir um monte de caixa de papelão aí da Nintendo que... Se você quiser, você Você faz o telefone. É, né? Faz a tua parada aí, cara. É, eu acho que a gente tá estagnado no sentido de inovação, não só nos smartphones, a gente tá falando de smartphone agora, mas de TV, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que se o Steve Jobs estivesse vivo, ele estaria forçando a empresa a ir mais longe, sabe? Uhum. Eu lembro que a gente comentou isso e tal, que um dos próximos projetos dele era a TV, né, da Apple. Não o Apple TV. Não o Apple TV, um aparelho televisivo uhum. que a gente fica, porra, imagina como vai ser foda e tal. E nada, a TV é tudo a mesma coisa, ela só cresce, né? E só fica com um preto mais preto. É isso que é a inovação da TV. Pois é. A gente teve o 3D, que era um gimmick, mas, pô, ninguém mais usa, né? Pra ninguém ter. Ninguém, é uma merda, cara. No cinema, isso é uma merda. Isso é um negócio que veio pra fuder a vida de todo mundo, cara. Eu fui ver o filme lá com o Pantera Negra. Uhum. Caralho, meu irmão. A porra do óculos. O filme não tem nada em 3D. Nada. Ele não foi competido. O óculos só serve pra escurecer as imagens, cara. É. Caraca, que raiva. Não, se você vai no cinema lá fora, se você vê que o 3D lá, ele não escurece tanto quanto o daqui. É porque aqui as salas não são preparadas, cara. Eu falo, porra, eu pago mais caro pra não ter que ver 3D. Vamos fazer assim? Exato. Puta que pariu, meu irmão. Mas eu acho que pro celular dar o nosso próximo passo, esse negócio de não ter borda, de ser dobrável, né, que tem essas telas dobráveis, eu acho que isso tudo é bullshit, isso não vai nunca vingar. Uhum. Eu acho que o celular tem que sair da mão e ir pro olho. É isso que eu acho. É, o celular tem que deixar de existir. É. A verdade é essa. Eu tá concordo com você quando você falou lá no começo que a zona de conforto é essa. Ele tem que sumir, ele tem que virar... Mas não tem como, porque tem não é uma prático. Lente, uma não lente. É prático. Um olho. Mas como é que você vai navegar nas paradas? No ar, assim? Com a sua mente, caralho. Não, não planta no cérebro. Uma lente no olho, é. Olha. Tá na hora do celular, ler pensamento. Falar com a Siri é um saco. Ela é burra pra cacete. Essa é a verdade. É verdade. Ah, outro dia eu fui mandar uma mensagem de texto pro Jovem Nerd. Eu tava dirigindo. Aí eu falei, e aí, Siri, manda uma mensagem pra Alexandre Ottoni. Aí ela, ok. Aí, tá aqui, ó. Aí, te respondeu. Aí, beleza. Aí eu falei, faça não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o Alexandre recebeu a mensagem e me respondeu. Aí eu li a resposta na tela. Aí eu falei assim, responder para Alexandre. Ela não consegue. Pois é, ela não tem uma coisa básica, que é o contexto. O contexto. É, aí, cara, então é muito, muito básico. Ela só sabe iniciar. É, eu mensagem. Teria que falar de novo assim, mandar a mensagem para Alexandre. Ah. Entendeu? Puta, é um saco, cara. E eu não quero falar. Eu quero pensar nas coisas elas acontecerem. Você cala a boca. Tá falando. Ela tá te escutando. Ela tá te ouvindo aí. Cara, na verdade, a gente tá nos primórdios da inteligência artificial ainda. É, na interação, sim. Eu acho que na análise de dados, principalmente, ele já tá bem avançado, né? Mas na interação com as pessoas e nessa forma de usabilidade mais simples, pra qualquer um poder usar, é muito precário. Lado básico, assim, de você reconhecer e aprender as coisas, eles estão muito longe ainda, entendeu? A interação com os humanos é o principal. A gente tá longe ainda. Tá perto, mas tá longe, então. Mas a tendência é que você... O que é uma pena, né? Pois é, a tendência é que você... É uma pena, eu acho que... Ah. É, essas melhorias não vão adiantar muita coisa, porque sempre atinge uma proporção muito pequena de usuários, né? Hoje a gente tem bilhões de pessoas usando smartphone diariamente, o tempo todo, e 90% só usa rede social. Então não adianta você inovar com 200 mil características novas se as pessoas continuam querendo as mesmas coisas, né? Antes elas usassem só rede social, elas só usam Facebook, o que é pior ainda, né? E o WhatsApp, né? É verdade. No Brasil, o WhatsApp tem mais uso do que o próprio Facebook, né? É verdade. Na China, caraca, é o WeChat, é a principal, né? Pois é. Ah, é, China é outro universo, né? O top 10 de aplicativos chineses são... Você não conhece nenhum. Você não sabe, exatamente. São quase nenhum. É tudo local. Tudo, né? Baidu. É tudo local, né? E sendo mais usado da China, automaticamente é o mais usado no mundo, né? Exato. Exatamente. Se a gente fechar o balanço de 2017, metade dos smartphones do mundo hoje na ativa são chineses. Não, mas do mercado chinês, você diz. É, nativa, que ela diz. Não, mundial. Mercado mundial, metade dos smartphones são chineses. De todos os smartphones sendo usados por seres humanos no planeta Terra, metade deles é usado por pessoas chinesas. É, lá na China. É isso que você quer dizer, né? Não, eu estou falando de aparelhos chineses mesmo, no mundo inteiro. Ela tá falando de aparelhos... Aí entra Huawei. Produção. China, né? Ah, ok. Produção. Sim, sim. Quais são iPhone os smartphones também que estão mais na mão das pessoas? Imagina, é Huawei, todos eles têm um backdoor pra explodir na tua cabeça um dia, entendeu? E aí vai... É, aliás... Só vai sobrar chinês do mundo. Eles não querem sua cabeça, eles querem seu dinheiro, Nick. Ai, gente... Querem dinheiro, exatamente. É business. As teorias da conspiração falam que os smartphones chineses chineses estão a serviço do governo chinês pra espionar o resto do mundo. Mas e o software? O software não é chinês. Não, porque eu não, ele, não, ele não tá falando de iPhone, ele tá falando das marcas chinesas mesmo. Marcas chinesas, ah. As marcas tem chinesas. Vivo, Oppo, Huawei, a maioria nunca nem colocou um pé aqui no Brasil, ninguém nunca nem ouviu falar, mas são metade do mercado de smartphones do mundo. Caraca! Aquele Mi, qual é o nome? O Xiaomi. Xiaomi. É chinês também? É, Xiaomi. É chinês, claro. Também é chinês. Eles contrataram o Philip Stark pra fazer o design dos aparelhos dele. É, pois é, a traseira de cerâmica, um negócio super bonito. E ele é realmente sem borda. É mesmo? A tela é completa. E cabe 8 chips dentro dele. Deve caber. Foi o primeiro sem borda e inaugurou essa tendência, né? Que agora, tipo, tá nesse iPhone. É bonito pra caramba esse iPhone, esse aparelho, na verdade. A Asus agora também vai lançar uns iPhones 5 também, com esse esquema, com o notchzinho lá da Apple, igualzinho. E é isso, cara, mas é muito engraçado, porque hoje eu tava vendo uma coisa, falando sobre essa questão de privacidade que a Bia tava falando, era uma mulher com seu iPhone, ela tampou todos os microfones dele, fez o teste com o gravador de voz, não tava entrando som nenhum. Aí ela falou, hey Siri, e aí a Siri respondeu ela, cara. Sério? Ela capta por vibração, mano. Caralho. Tenha medo, meu amigo, tenha muito medo dessas coisas. Eu realmente, cara, depois que eu vi o filme lá do Snowden, cara, é tipo webcam todas tapadas, cara, todas. Cara, não tem como você se proteger. Você pode ter essa ilusão de tapar webcam e tal, mas outras pessoas vão ter câmera, vai ter câmera na rua. Cara, se você quiser com privacidade, você vira eremita, maluco. É, vai morar no meio do mato, sem celular, sem nada, porque senão... Ou então volte a usar o N95, né? Exato. Vamos voltar a usar o N95. Que se você pegar um hoje e tirar a poeira, funciona ainda. Funciona. Claro. Com a mesma carga de bateria. Se você pega o iPhone primordial e abre ele hoje, não sei se liga, não. Exato. É. O que tem aí, coleção de iPhone? Teus iPhones, primeiros iPhones funcionam ainda? Cara, eu tenho o meu aqui, foi comprado em agosto de 2007, entendeu? Ele ia funcionar, só que ele tava com a minha ex e ele caiu dentro do laguinho lá do downtown, sabe? Aquela fonte ali no meio. E aí ele estufou. Então hoje em dia ele é o dobro da espessura que ele já era, bicho grosso, né? E feio. Agora hoje em dia ele é tipo, eu não consigo jogar fora, porque aquilo é um pedaço da história. Pra mim é um gadget que mudou a mobilidade como a gente conhece. Eu não tive o primeiro iPhone, que eu achava que ele ainda não era o suficiente, sabe? Pois é, eu me lembro, pô. Mas ele continua achando, mas ele realmente ele ditou a tendência de há 10 anos, todo mundo copia aquele formato ainda. Se você fosse blogueiro, você ia levar esse iPhone 1 pra assistência da Apple e publicar. Levei o iPhone 1 na assistência da Apple, veja no que deu. Exatamente. Oh, boa ideia. Vou fazer lá no meu canal, vou fazer. Será que a gente vai conseguir ver o telefone com, sei lá, imagem holográfica que... Não, cara, não vai, esquece isso. Pula da tela. Eu já falei, não vai ter, tem que sumir o aparelho. Ah, mas não vai sumir, cara. Vai sumir, cara. É só a ética diminuir um pouco, sacou? É? É ser o ser humano ser menos ético nesse negócio de implante, de... Sacou? É? Eu topo, o pessoal ainda, cara, é muito cagão com essas paradas de chip, de... Sacou? É? Assim, isso vingar, cara... Cara, o aparelho, ele tá no limite já. Qualquer coisa que você faça vai gastar muito mais energia que já gasta hoje. Mas aí as baterias são melhores. O negócio, ele tá 10 anos lutando contra a bateria. Mas a bateria... Ele continua uma merda. Você falou, será que a gente já tá sem fio? Não tá aqui, ó. Eu tô aqui com a porra do iPhone espetado no fio. Eu tenho... É, porque tu não tem a base ainda pra quando... Mas a base tem fio, caralho. Ela não pega a energia do ar. Porra, mas aí tu quer ter energia no ar? Essa base sem fio, pra mim, é pior do que o fio. Porque eu vou ficar o quê? Segurando a base junto com o iPhone? Não, ela fica na tua cabeceira, porra. Mas olha só, se for implantado como o Azaghal quer, dá pra fazer alimentação via glicose na bateria. Ó, olha aí. Ou da gordura, queima a gordura aí. Você come um brigadeiro, aí tudo é carregado, é isso? Ainda vai te fazer emagrecer. Mas sabe por quê? Olha só, se você for falar, ah, será que a gente vai ter o holograma? O telefone que faça um holograma. É. A energia pra gerar essa merda, a quantidade de luz pro holograma ser visível, a luz do dia... Se a gente fizer um holograma, pra que o celular pra começo de conversa? Pra que um celular? Mas olha só, aquela marca de câmeras, a Red, né? Red. Uh-huh. Eles tinham prometido aí lançar um aparelho, acho que é pra esse ano, que o display dele é 3D sem óculos. Cara, isso é a coisa mais velha que tem. A LG fez isso sei lá quantos, 5 anos atrás, né? Ah, mas eu acho que não é isso que eles estão fazendo, né? A tecnologia da LG de 5 anos atrás, né? Eu acho que eles estão querendo fazer algo revolucionário. Se é ou não é, não sei. Eu acho que é gimmick, cara. É o que nem você tava falando. Isso é gimmick. É tipo, ah, porra, a gente já tem o celular perfeito na nossa mão. A tela é perfeita, entendeu? O processador é super rápido, memória RAM, tudo. Falta a bateria melhorar, claro, mas, pô, é claro que eles vão evoluir pra caramba nos próximos anos. Cara, a questão da bateria, assim, ela vai evoluir, mas a tecnologia vai evoluir junto e vai gastar sempre energia. Vai gastar mais, exatamente. E a pessoa vai ficar cada vez mais tempo, porque agora teu celular, tu liga a porra do aparelho, ele pergunta, eu posso ficar te monitorando? Eu posso ficar te ouvindo? Eu posso ficar te... Exato. Posso ver onde você tá? Posso ver tuas fotos? Posso ver... Só deixa eu ver onde você tá quando você me usar. Você me usa, eu te uso. É muito escroto, cara. O bicho tá o tempo inteiro registrando tudo que você tá fazendo, ouvindo o que você fala. E esse negócio que não ouve, ouve sim, cara. Tu conversa com teu amigo, aparece no Facebook. E outra coisa grave, a gente vai começar a usar muito o celular pra fazer pagamento. Ou seja, ele vai saber o que você tá comprando também. Ah, isso aí o Facebook, todo mundo já sabe o que você tá comprando, porque você pesquisa o que você vai comprar. É, antes, e se o site tiver um cookie do Facebook, ele sabe. Cara, esses cookies são muito estúpidos. Você comprou já a cama, ou sei lá o que você quer comprar, e o cara passa o resto do ano inteiro falando, porra, compra aqui a cama. É, isso seria uma evolução foda. O cookie entender que você comprou e parar de te encher o saco. É, exatamente. Imagina, cara, inteligência artificial que pensa no que você quer comprar depois. Exato. Não é o que você acabou de comprar que você não vai querer de novo. Você já comprei essa merda. Para. O que eu falei no começo é o negócio das notificações, cara. Eu odeio notificação. Vocês já repararam que no Android ou no iOS não dá pra desligar todas as notificações em massa, você tem que ir uma por uma. Já repararam isso? Eu faço questão de ir uma por uma. Eu também. Mas, porra, desligo tudo. Quando me dá nos nervos, começa aquela apitação desgraçada, eu boto no modo noturno, sabe? Aquele modo... Sim. Que aí é ele cancela tudo. É. Porra, é maravilhoso, cara. É uma libertação, porque tem horas que puta que pariu, maluco. Não, e aí você tem um smartwatch, você tem um Apple Watch, um Android Wear, sei lá, você tem um negócio que tá com você o tempo inteiro, né? Pra facilitar, pra você não ter que pegar o negócio no bolso. E aí o que que ele faz? Ele te joga um monte de notificação, entendeu? É isso. Mas agora teve experiência. Eu comprei um Apple Watch quando a gente teve nos Estados Unidos, lá na época do furacão, eu acho. Ou antes, uhum, até, não sei. A gente passou um período lá e eu falei, ah, eu vou comprar, vou usar uma semana. Se eu não gostar, eu devolvo, né? Lá fora tem essa facilidade, né? É. Aqui não. Você comprou, você se fudeu. Você não devolve. Não sei se na Apple Store aqui faz isso, no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, você pode comprar, usar até 14 dias e devolver, te devolve o dinheiro. A não ser que você destrua o aparelho. E eu ficava com uma paranoia de destruir aquele aparelho, porque ele é muito sensível, né, cara? É um vidro raspando em todas as paredes, é isso. Mas aí eu usei uma semana e é insuportável. Porque eu não fazia exercício na época. Eu não fazia porra nenhuma. Pra mim, então, não tinha função nenhuma de fitness. Hoje em dia até teria. Você só tinha notificação. Só, eu ficava o dia inteiro recebendo notificação, meu braço tava vibrando, já tinha... Quando eu tirava o relógio, meu braço continuava vibrando, já tava com síndrome de amputado, sabe qual é? É uma chatice, né, cara? Eu também não uso. E quando eu não tava vibrando, eu tava conferindo meu batimento cardíaco. Então eu tava ficando paranoico mesmo. Aí tu devolveu. Aí devolvi e falei que não tinha gostado, que era só notificação. Uhum. Hoje talvez eu tivesse alguma função pra usar nesses negócios fitness aí e tal. Uhum. Mas naquela época era inferno, cara. Eu não sei como é que tá o avanço também desses relógios em termos de informações, sabe? Porque eu acho meio caído. Um amigo nosso, o Américo, do Audiovisuando, ele usa pra fazer check-in no aeroporto, sabe qual é? O cara vai lá e escaneia o QR Code no Apple Watch. Pô, mas eu não vou comprar o Apple Watch só pra isso, caralho. Caraca. Pra receber notificação, ficar vendo batimento cardíaco e fazer check-in. Eu parei de usar o Apple Watch quando eu percebi que eu tava usando ele pra ver o Tinder, sabe? Olha! Caraca, Nick! É o rei do Tinder. A lenda do troço. Um Apple Watch só pra ver o Tinder. Não. Ficava só no pulsinho na reunião. A Apple mandou pra testar, é. Eu queria dizer pra vocês que eu tô aqui, como eu falei no Madcast Sem Fio 3, que eu era o cara do Tinder. Hoje em dia eu tô aposentado do Tinder, do Happn, tá? Posso até voltar um dia desses, não vou dizer que dessa água eu não beberei. Olha, mas no momento aí eu tô bem tranquilo, cara. Nick, também Happn? Também rolou o Happn? É, o Happn eu abandonei também. O Happn é aquele que você passou perto da pessoa, você viu quem passou, você passou perto, e aí você fala com a pessoa, oi? Eu descobri que essas paradas no fundo só me deprimem, entendeu? Então eu resolvi... Não, eu prefiro seguir a sorte no mundo real mesmo. Prefiro ficar solteiro, tranquilo, do que ficar... Olha aí. Querendo arrumar um monte de date a cada que semana. Que diferença, hein? É. Olha só. É o cara que no último programa ia pra Londres, começava o match uma semana antes do voo, mano. Ele pagava, ele era assinante. Não, pagava não, pagava não. Eles mandaram pra mim. Aliás, depois que eu gravei aquele podcast, os caras gostaram tanto que eles mandaram pra mim um Tinder vitalício. Caraca! Mandaram o Tinder Diamond pra eles. É, o Tinder era o Tinder mais top. A menina da assessoria me falou que os caras da Tinder me amam lá na Califórnia. Hoje eles não vão gostar muito do que eu tô falando aqui. Você pegou... Peraí, Nick. Você pegou o seu Tinder vitalício e você apertou lá, apareceu aquele xizinho tremendo na sua tela e você foi... Tum! Não, então. Na verdade, o Mark Zuckerberg tomou essa decisão inicial por mim, porque quando ele apagou a minha conta do Facebook por causa dos meus covers de música lá do 366, quando ele apagou a página e apagou o meu perfil também de 10 anos, o perfil tava vinculado com o Tinder, entendeu? Ah, então você não largou o Tinder, foi o Tinder que te largou. Aí eu fiz outra conta e tal, entendeu? Até continuei usando mais um pouquinho. O Happn também, fiz outra conta. Mas não era mais VIP, né? Não, eu continuo sendo VIP. Eu tenho o VIP é vitalício, eu te falei, entendeu? Eu falei com a assessoria e eles falaram, não, você cria outro usuário aí que a gente passa o vitalício pra ele. Não foi esse o problema. Ah, tá. Foi só que eu perdi a graça. Perdeu a graça pra mim, sei lá. Eu sou, I'm too old for this shit, sabe? Que nem o Little Apple. Nick, sabe o que aconteceu? O Nick deu loop. Deu loop no Tinder. Exatamente. Ele foi indo aí só... Não, já. É que Tinder... Ver como o negócio funciona, perde a graça. É que o Tinder vitalício só tinha velhinhas de 90 anos, né? Que sobreviveram a vida inteira usando Tinder. Não, o meu limite era sempre a minha idade. Eu nunca botava mais também, porque, né? Mas também nunca botava menos, que aí já é hipocrisia, né? Que é só pegar menininha, mas fala sério. Uma coisa que era muito promissora quando a gente começou eram os tablets. Pô, por um minuto eu achei que você ia falar daqueles negócios de recado, sabe, de pager. Não, porra, calma, isso já tinha passado, Nick. Com certeza. Teletrim foi... Teletrim, nossa, lembro bem. Mas olha só, eu lembro que eu e o Nick, a gente tava num evento em Miami, acho que era da Nokia, né? Era da Nokia? Sim, foi ver o lançamento de foguete, lembra? Não, eu não fui no lançamento de foguete, não. É só palestra. E aí, tava lançando o iPad. E a gente, caraca, a gente tem que comprar o iPad, a gente pegou um táxi, foi numa Best Buy lá na puta que pariu que tinha. A gente, ah, oh, meu Deus, a chave do iPad. Aí foi todo mundo sair pra beber e a gente ficou lá brincando no iPad e tal, não sei o que. No evento da Nokia. Foi quando o Nick Ellis proferiu a frase mais nerd da década de 2000. A gente foi lá e colocaram a gente num hotel em Miami Beach. Então era, ó, Miami Beach, piscininha e tal, não sei o quê. Tudo bonitinho. Porra, qualquer hotel tem piscina. Não, mas já era piscininha perto de uma área e aquela coisa e tal. Tudo chiquezinho. Ah, eu lembro disso. Eu tava lá você também. Você tava? Era evento da Nokia, exatamente. Aí, a gente tava de noite, depois do evento e tal, de noite todo mundo dando um relax na piscina. Aí o Nick Ellis, em Miami Beach, com um barco atracado no cais do hotel, com a galera saindo do barco, indo lá no hotel bebê e voltando pro barco, e a gente lá vendo tudo, aquela coisa tropical, verão e tal, de noite, o Nick olha pro céu estrelado e fala assim, esse lugar deve ser muito maneiro de ver no Google Maps. A gente, porra, Nick, você tá maluco? Que porra é essa, cara? Desculpa, cara, realmente eu sou muito assim. Depois você ganhou o Pix de nerd do ano por causa dessa merda, da frase. Vocês estavam no evento da Nokia e só ficaram falando de iPhone, é isso? Ah, isso sempre acontece. E aí, beleza, mas tipo assim, essa história foi só pra contar que a gente tava maluco e a gente conseguiu comprar um iPad e a gente ficou, meu Deus, iPad. E aí, cara, eu te pergunto, os tablets, eles realmente são hoje em dia o que era aquele suprassumo da época? Ou eles estão meio que, só pra uma, sabe? Eu te respondo pelas estatísticas que a gente tem de acesso ao Jovem Nerd. Não. Ninguém usa tablet mais, cara. O meu iPad, o meu tablet tá pegando poeira. Outro dia eu carreguei ele pra ver se ele funcionava ainda. Aham. Uhum. Eu usei bastante. Quando eu comprei, agora não preciso mais de computador. Eu comprei teclado, Bluetooth, capinha. Eu só usava o tablet. Uhum. Mas com o tempo, cara, ele perdeu a graça pra mim. Não é perdeu a graça da diversão. Eu consigo fazer tudo que eu fazia no tablet no smartphone. Certo. Ainda mais com as telas maiores. Claro que não sou uma tela de tablet. Uhum. Mas pra ler, a Bia falou, não sei se foi no último ou no penúltimo, que não era legal ler no tablet, que era muito melhor ler no Kindle ou no Reader. E eu falei, nah, isso. É só botar a telinha amarela, diminuir a luz, tá tudo certo. Não consigo ler na porra do tablet de jeito nenhum, acho uma merda. Também não consigo ler no iPhone, no smartphone. Uhum. Comprei o Kindle e, pra mim, o Kindle é vida, né? Tá no bolso, cara. Todo lugar que eu vou, tu leva o Kindle pra poder ler sempre que tem oportunidade. Então eu uso muito mais, assim, muito mais o Kindle do que eu jamais usei, por exemplo, o meu tablet. O Kindle não deixa de ser um tablet, né? Só que ele é um tablet pra uma função só, né? Porque aqueles browsers dele é tudo uma merda. Uhum. Mas é a única coisa que eu uso. Aí esse eu uso mesmo, uso direto. É, e o tempo que você passa nele é um tempo produtivo. O Sim. tablet é um computador, é um smartphone, tem notificação, tem tudo. Exatamente. Enquanto que o Kindle é um dispositivo monotarefa. Você se dedica ali somente à leitura. E eu não sei se foi você que falou, se foi o Yabu, que esse era um problema também do tablet, né? Você ia ler no tablet e aí ficava lá apitando notificação de Twitter, de sei lá, mas o quê? E aí você não conseguia realmente parar pra fazer aquela tarefa, né, de leitura. Você acabava sempre dando um dois cliques, pula pra janela do lado, dois cliques e volta. Fudeu, exato. O tablet se tornou um dispositivo de nicho, na verdade. A gente vê as notícias aí pessimistas, falando que as vendas não estão mais tão boas, não estão como eram antes. Bom, primeiro que o tablet tem um período de troca muito menor do que um smartphone, né? A média. É praticamente o dobro a média de permanência do dispositivo. Mas a gente vê muito ainda um segmento promissor na área de educação, na área da saúde, as pranchetas médicas nos hospitais foram substituídas por tablets, então ele se tornou um dispositivo de nicho. É, ele tem uma função, mas não é de massa, né? Exato, né? Eu adoro tablet, eu tô sem iPad no momento, porque o meu quebrou e aí você não comprou outro, exatamente, porque não precisa. Mas eu acho que o iPad, ele é vítima da própria qualidade dele, é um aparelho tão legal que você fica com o mesmo ano, gente, que nem a Bia tava falando agora, a vida útil dele é maior. Mas é, por exemplo, nesse negócio de ser um aparelho de nicho, uhum. ele funciona muito pra ilustrador, por exemplo. Exato. Esses mais modernos, que são mais precisos, tem caneta e não sei o que lá. Tem muito ilustrador que usa. Tem profissionais tipo o Tarsius Veloso, nosso amigo aí lá do Tech Tudo, ele usa o iPad dele como computador. Ele leva um tecladinho, entendeu? Senta, trabalha e tal. Ele não leva o computador pra lugar nenhum. Também dá pra fazer assim. Não, eu tô há 10 meses sem usar computador. Eu tive aquele problema na minha casa, eu tive problema de saúde. Ano passado foi um ano bem complicado, quase morri praticamente. Fiquei só com o meu tablet e ainda estudei pra fazer vestibular. Vocês podem até lá na Gazeta do Povo, lá no meu blog, lá eu conto com todos os detalhes, né? Uhum. E eu passei na Federal, passei na USP, no vestibular, olha, e fiquei só com o meu tablet. Só com o tablet. Parabéns. Mais nada. Pô, pois é, um aparelho que, pô, quem tem, quem usa mesmo, gosta. E em relação ao Kindle, que o David tava falando, pra mim não tem comparação, assim. O Kindle é meu gadget favorito disparado. Muito mais que o smartphone. Ele não tem uma notificação, não enche meu saco. O meu Kindlezinho, pô, ele separa a capa a capa vem com a bateriazinha. Cara, eu amo ele de paixão. Tá. Tem um negócio incrível, que vocês falam muito da bateria, que é ruim, não sei o quê. A bateria do Kindle é atômica, né? Dura até você esquecer dela. Assim, não é a bateria que é atômica, né? É o uso de energia dele que é muito otimizado, né? Exato. A tela de paper gasta muito menos do que uma tela, né, de LCD. A gente está viajando, né, com o que a tecnologia ainda pode trazer, mas na verdade nós viamos como usuários de toda essa tecnologia, né? A gente fala de 10 anos atrás, o que mudou de 10 anos pra cá. Se a gente parar pra pensar, nós temos bilhões de seres humanos hoje com um dispositivo na palma da mão que pode ter acesso a qualquer momento, praticamente acesso a todo o conhecimento que a humanidade já produziu. E o que a gente vê é que, sei lá, tá tudo cada vez mais rasteiro, né? A cultura, a ciência, as artes, pessoas deviam estar passando com um carro rebaixado por aí, ouvindo a serenata noturna em ré maior, sei lá. Isso é uma coisa que me deixa intrigada. É uma coisa meio Black Mirror, assim, eu sei, mas é uma coisa que me deixa muito intrigada. A gente vê pessoas discutindo se a Terra é plano ou não, fazer um abaixo assinado contra a vacinação. Cara, o que aconteceu com a humanidade? Eu acho que é cíclico. Essa é a pergunta que eu faço. Eu acho que é cíclico, é ignorância. A ignorância humana não tem limite. É que nego parou de tomar vacina, tá ficando burro e não tá percebendo, é isso. Às vezes a vacina impedia que a pessoa ficasse estúpida. É, vacina pra burrice é o próprio Kindle. Então eu acho que isso... É lenda, cara. A realidade que a gente conhece é nossa, aqui do Brasil, um pouco dos Estados Unidos, que acaba sendo muito similar à nossa, né? Eu não sei como é em outros países, tipo, sei lá, Finlândia. Suécia não conta que outro dia a notícia que tá cheia de neonazista maluco lá, de extrema direita. Na Suécia? É. Caraca. Mas aqui, a tecnologia, ela acaba sendo usada pro mal, vamos chamar assim, né? Não no mal maligno, de matar e corromper, muitas vezes é também, mas é do mal de agressão, de ódio, de polarização. O que acontece é que, por mais que hoje você tenha acesso a quantidade absurda de informações, você também tem acesso a uma quantidade absurda de merdas. É proporcional, né? Na nossa época, era difícil você conseguir, sei lá, ler uma obra, né? Você queria uma informação, você tinha que procurar uma enciclopédia, que era algo realmente limitado em termos de conteúdo, né? E era tão difícil quanto você conseguir comprar uma revista de mulher pelada, por exemplo, sabe? Não tinha variedade. Hoje você tem acesso a todas as bibliotecas do mundo e, ao mesmo tempo, você tem o dobro de acesso em termos de volume a outras coisas também de fácil consumo, entendeu? E aí as pessoas acabam optando pelo fácil consumo, é isso? É, entendi, a oferta é muito maior. A maior prova disso, cara, é a pessoa ler a matéria e julgar e condenar e replicar. Isso é a maior prova que as pessoas não têm, na sua maioria, tem exceções, você que tá ouvindo a gente provavelmente não é, a pessoa não quer se aprofundar em nada. Na maioria dos casos, ela tá lendo, ela lê uma notícia, fica puta, repassa pra frente, não sabe se é verdade, se não é, não sabe nem se o título corresponde ao interior da notícia. Pô, nem lê, né? Lê só o título. Não leu, não sabe. Ela leu o título e viu a foto e o clickbait bateu e foi o suficiente, entendeu? Tem uma frase que eu costumo dizer que é: bom senso, ou você tem ou você não sabe que não tem. Eu, pra mim, isso tudo é culpa do Mark Zuckerberg, cara, na boa. É, porque começou esse esquema, entendeu? Ele substituiu as mídias tradicionais pela brincadeira dele, e lá que funciona, a gente sabe, é o clickbait, é o escândalo, é a fake news, entendeu? E ó, é por isso que a gente tá vivendo uma realidade alternativa, onde o Biff Tannen é o presidente, entendeu? Literalmente, né? Deu merda, entendeu? E vai continuar dando merda. Deu merda mesmo, né, cara? Porra, cadê o Doc e o Mark pra consertar essa linha do tempo? A gente tá fudido que a gente ficou preso na linha do tempo alternativa. É, pois é. Achar o Doc, o Mario ou até o Rick e Morty, né, pra ajudar a gente nessa hora, cara. Mas eu fico feliz, cara, com outras coisas também. É legal a gente ver, por exemplo, teve o lançamento do Falcon Heavy duas semanas atrás. O Tesla Roadster ficou flutuando ao redor da Terra, cara. Isso é uma coisa que inspira também. Então a gente tem exemplos de coisas legais acontecendo que a gente pode assistir. Nós, nerds, podemos assistir tudo isso ao vivo, né? Tem filmes maravilhosos rolando. Então, pô, eu ainda tem esperanças no futuro da humanidade, apesar desse lado negro, assim, da ignorância nas redes sociais. No final de contas, você é o nice guy, né, Nick? É, exatamente. Tá feia coisa, mas tipo, o nice guy tem que defender. Tinder guy não, cara. Para com isso. Aí só me ferrou na vida. Essa fama aí só me ferrou na vida. Mas foi muito legal essa coisa do Falcon Heavy, né? Porque ele ficou transmitindo e aí mudava o relay, né? De cada estação, assim, à medida que ele ia passando pra determinado ponto do globo. Uhum. Isso é muito maneiro. Você olhar lá no vídeo, assim, tá, que ficou ao vivo no YouTube, você vê de vez em quando entra as chamadas das operadoras, mó barato. Nick, em 2015 você falou assim, uma coisa que eu acho que vai pegar é o VR. Pra jogo vai revolucionar. Eu acreditava também. Eu acredito ainda, só que não chegamos lá ainda. Mas eu acredito que sim. E ainda mais, como eu tava falando antes, na hora que os óculos forem ficando cada vez mais tipo um óculos normal de um nerd que você usa. Mas tá difícil, né? Tá difícil. É, porque é tudo muito caro, muito pesado, muito limitado. Exato, né? Eu tenho aqui o VR e dá pra entender, tipo assim... Você entende o apelo, mas tá bem longe. Tem conteúdo adaptado, né? O apelo é maravilhoso e eu acho mais interessante, muito mais interessante como uma ferramenta de educação do que de jogo. Sim. É, o jogo, pra mim, ainda a tela... Mas educação não vai levar a lugar nenhum, jovem, né? Não, mas um entretenimento. Você pode ver um show como se eu estivesse na plateia. Não pode, porque você vai ver o show, é tudo polígono, vira Minecraft, caralho. É, não, então, é isso que é o negócio. A resolução, a gente teve problema sério ainda, que é a resolução é bem ruim, é bem baixa. Você vê os os pixels grandões na tela e tal, apesar, se você ficar um tempo imerso, você esquece. A imersão é tão grande que você esquece um pouco da resolução. Mas, por exemplo, tem uns aplicativos de VR que replicam a tela do seu desktop. Eles transformam a tela do seu desktop em algo gigantesco, como se você tivesse um monitor gigante que você não tem. Só que pra você ler coisas, tipo, você abre lá um site, pra você ler o que tá... É ruim, porque no final das contas, a resolução dessa realidade que você tá enxergando é muito mais baixa. Se tirar o fato, você vai ter que usar uma porra de um óculos pesadíssimo. Sim. A gente não chegou lá ainda, tá? Mas na CS do ano passado eu testei o negócio da Intel, que era um headset VR sem fios. Agora a Oculus também lançou o dela e a HTC a Vive também tem o dela. E a gente tá melhorando e a gente tá longe ainda do ponto ideal. Tem um problema de latência, mas tem coisas tipo sendo desenvolvidas, tipo a renderização fóvea, que é um negócio que renderiza só o ponto, renderiza com mais qualidade o ponto que você tá olhando e menos o que tá na sua visão periférica. Legal. Olha isso, será que uma árvore vai cair se você não estiver olhando pra ela? bom questionamento. Eu acho que vai chegar. Eu não acho que você virar e falar assim, porra, os óculos são grandes, são pesados, não vai chegar. Só a gente lembrar como é que eram os celulares, cara, em 1900 e fichinhas. Então, mas calma. Eu entendo esse seu pensamento, mas o celular se provou uma ferramenta útil? Sim, sim. Teve mais motivo pra ser desenvolvido. E as utilidades do celular só foram crescendo no dia a dia pra tudo, como ferramenta produtiva, como ferramenta de trabalho, de diversão, etc e tal. O VR, o problema é ele não tem ainda, ao meu ver, esse espaço todo pra se tornar uma ferramenta tão útil quanto o celular. Ele não tem o killer app, né? Não tem o killer app. O Alexandre falou que esse negócio de imersão é muito grande. Ele experimentou o VR pornô, né? Lá nos Estados Unidos. Ei, jovem, né? Na E3, como experimento pro Nerd Office. Mas e aí? E aí o quê? E é bom, velho? Sim, que é bom pra você? É muito imersivo mesmo. Olha o Jovem Nerd. O problema é que a própria indústria tá em crise, então eles não estão tendo como investir nisso, né? Acho que por isso que não pegou. A indústria pornô tá em crise? Você tá falando pra eles, você tá falando do VR ou do pornô? Cara, isso aí pode ser o killer app que a gente tava falando. O pornô empurra a tecnologia pra frente. Exatamente. E sempre foi, sempre empurrou. Exatamente. O pornô e a guerra são as duas coisas que empurram a tecnologia. Mas eu tava no lançamento do processador Snapdragon outro dia, e eles estão desenvolvendo, tem várias áreas do processador que são especificamente voltadas pra VR. Então, isso é uma coisa que as pessoas estão pensando e estão desenvolvendo, apesar de não ser, obviamente, tão estratégico quanto o smartphone, né? Eu acho que isso vai evoluir. Eu acho que tem algumas questões que é, como tem várias empresas diferentes apontando pra caminhos diferentes, chegar lá vai ser um pouco mais difícil. O smartphone teve uma vantagem que, assim, você tinha várias empresas que apostavam em coisas diferentes, né? Tinha HTC, que era tecladinho, BlackBerry com a sua rede própria. Não, é Nextel. Não, a BlackBerry tinha uma rede própria de comunicação pra quem tinha BlackBerry. Tinha. Própria. Isso, é. E outros. Mas o iPhone, a Apple, ela falou assim, amigo, é isso aqui, ó. Foda-se o resto. É isso aqui daqui pra frente. Ele não falou exatamente isso, mas quando ele botou aquele aparelho lá que todo mundo queria ter, ele ditou uma tendência. Isso. E aí, a partir desse momento, todas as empresas convergeram pra aquele modelo. Todo mundo passou a fazer aquilo. Isso. Aquele pois tipo de tela, aquele tipo de usabilidade, de toque, de finura de bateria. Tudo era pra aquele sentido. Hoje em dia, a tecnologia VR, ela é muito dispersa ainda. Tem a HTC faz um negócio, a Microsoft faz um HoloLens lá, maluco, que tem que ficar medindo o olho, cara, esse nunca vai funcionar, cara. Toda vez que testa o HoloLens, tem que vir uma equipe de oculistas de testar, mano. Pra medir, é por aí mesmo. Medir a distância dos teus olhos. Você vai comprar um HoloLens e vai ganhar o plano de saúde. E aí, tá todo mundo apontando pra lados diferentes. Não tem ninguém ainda nesse mercado que deu um passo maior e falou, fica é tranquilo. Isso, vamos seguir esse caminho agora. A tendência é definitiva, né? A Apple vai lançar o dela daqui a pouco e aí o negócio vai pegar, sabe? Já ela poderia ter lançado. Não, ela vai lançar porque quando ela fez esse negócio da realidade aumentada no iPhone, isso na verdade você já pode projetar que eles vão eventualmente lançar um óculos, cara. Pode anotar aí. Tô falando aqui, tô dando a cara a tapa que eles vão lançar um óculos eventualmente. nesse meio tempo que a gente viu aí dos últimos Nerdcast sem fio, a gente teve o Google Glass, falando em óculos, falando em realidade aumentada e tal, que a princípio foi uma coisa... Nasceu morto. O fator de nerdice dele era extremo, entendeu? Ele era um negócio que quando você via, sei lá, a 1 quilômetro de distância, você fala, caralho, aquele cara tá com o Google Glass, cara. Vai me filmar, fodeu. Aí já começa a mudar tudo. E o cara ia, tipo, teve uma vez que eles fizeram um esquema de jogo de futebol aqui no Rio e botaram um microfone no árbitro. E aí depois gravaram o negócio e botaram na Globo. E aí quando viram, o cara tinha sido muito mais rigoroso do que no jogo normal, só porque ele sabia que tava sendo gravado. Então na hora, quando você tá com o Google Glass no olho, você, de repente, a tua personalidade já muda. Você fala, caralho, tem que gravar alguma coisa, tem que fazer alguma merda. E aí o negócio faliu, cara. Babau, né? Cara? É, não chegou a ser vendido pro público, só tinha a versão de desenvolvedor, né? Desenvolvedor. Venderam pra muito trouxa que, desculpa se você foi um dos que comprou, que tá ouvindo, mas muito trouxas pagaram $2,000 por aquela merda. Nossa, é, o kit de desenvolvedor, né? E não tinha aplicativo nenhum. Não. Tinha a câmera, tinha um negócio, um chat, e aí tudo isso, se você comprou, acho que não funciona mais, porque... Mapa, tinha mapa. Mapa. As funções eram interessantes, a parada de você ter algo no seu... É porque, assim, eu testei quando fui lá no Bradesco, tinha um e desenvolveu um app e tal. Sim. Mas, assim, ele não era bom de usar. A informação não aparecia no seu campo de visão. Parecia aquela telinha. Você lá tinha que buscar a informação, sabe? Você tinha que olhar pro canto específico onde ela estava. Então não é um big deal. E assim, pra tirar foto, ou você falava foto! Ou você botava a mão na cara, que nem um louco, né? Pra ficar batendo foto. Então, puta, cara. É mais fácil se você quiser bater uma foto discreta, disfarçar com o celular, fingir que tá ligando e bater a foto. Puta merda. Pô. Tem os óculos do Snapchat, né? Que filma também, né? É. Tem que ter um esquema que você, quando você pisca os olhos... Quando você pensa. Quando o esquema é, você pensa, ele faz o que você tá pensando. É aí isso. Aí sim. Eu também quero isso. A gente tá pensando muito em tecnologia pra massa, assim, o usuário final, né? Mas tudo isso que vocês falaram já tá muito massificado na medicina. Sim. Na área de cirurgia robótica. Tem hospitais no Rio, São Paulo. Acho que vai ter um hospital em Porto Alegre agora. As principais cirurgias oncológicas feitas hoje no mundo e agora no Brasil também, inclusive o SUS vai começar a fazer isso, é cirurgia robótica. O cirurgião não entra mais em contato diretamente com o campo cirúrgico, ele opera tudo através de equipamento. Quando eu ia fazer, um dos métodos que eu ia fazer de bariátrica era robótico, só que o médico que eu ia fazer, ele era no Rio, inclusive, só que a tecnologia era muito nova pra ele ainda. Então o meu médico clínico geral falou, acho melhor você não fazer não, porque esse cara tá querendo te usar de cobaia. Mas melhor não, né, cara? E sim, existe e é muito mais seguro, inclusive, né? Porque enquanto você, no método laparoscópico, o médico tá fazendo força e movimentando aquelas garras, né? Uhum. No método robótico, o robô, ele tá, assim, é mais seguro até o momento que o robô resolve te matar. Mas, enquanto isso não acontece, os movimentos são muito mais precisos e o robô mexe muito mais, né? E ele não vai ficar te machucando musculatura porque o cara tá forçando a barra pra empurrar teu fígado, que tem o tamanho de uma alcatra, sabe qual é? Pra poder cortar teu estômago. O robôzinho levanta teus negócios lá, sabe qual é? Corta e faz vários movimentos. Exatamente. Sem mexer o eixo, né? Essa que é a parada. Ah, entendi. É, quem já teve a oportunidade de assistir uma vídeo laparoscopia, é um procedimento impressionante, né? Porque além de aumentar a segurança, como você falou, né? O campo cirúrgico, o corte é mínimo, a pessoa às vezes tem alta em poucas horas após a cirurgia, diferentemente do método tradicional. E agora a gente tá falando também de sistemas cognitivos na nuvem, inteligência artificial, e a medicina é onde tá se abraçando isso numa velocidade muito maior. É verdade, porque é uma área que tem de bastante dinheiro, né? E tem clientes que tem muito para investir, que são com os hospitais e as grandes redes. E por exemplo, a gente já fez várias campanhas para a IBM Watson aqui, e o Watson é usado para ajudar no diagnóstico, né? É, porque a literatura que tem para cada doença é vasta, né? E não há mente humana que consiga dominar tudo isso. Uhum. É. E aí você apresenta os sintomas e o Watson fala, olha, essas são as opções. E aí o médico tem muito mais biblioteca acessível pra ele falar, ok, o diagnóstico é esse, baseado nessas informações que a inteligência do Watson buscou pra mim, por exemplo. Isso é uma parada que a gente nem sonhava em falar no último... Nem sonhava. Nerdcast sem fio, né? Exatamente. É, isso é muito legal, é muito fascinante, é muito interessante, né? E agora a gente tá também, claro, sempre entra o lado negativo das coisas, né? Tem seguradoras que estão interessadas aí em obter dados médicos. A gente sabe que no mercado negro já tem informações médicas circulando, a gente não consegue mensurar quanto exatamente, mas que tem. Então, a parte de segurança também na informação é uma área que tem que crescer muito e a gente está muito vulnerável ainda. E essa coisa também dos smartwatches, os aparelhos que estão com você o tempo inteiro monitorando a tua condição física, isso pode ser um diferencial também, né, no futuro. Você já vai ter um acompanhamento muito maior do que você teria normalmente, né? Se é que alguém vai usar o relógio, né? Pra bem ou pra mal, né? É. Pois é, mas eu acho que, você sabe, Nica, apesar de tudo isso, eu acho que a robótica na medicina e a parte da tecnologia na medicina, a gente tem mais a ganhar do que a perder, porque nós estamos tendo doenças hoje, falo por mim também, né, doenças autoimunes, o câncer, ligadas ao estilo de vida, alimentação, nossa alimentação está cada vez pior. Em 2025, por exemplo, o câncer de pâncreas vai ser o tipo de câncer mais mortal no Brasil. Caraca. O câncer de câncer, claro, afetou o Steve Jobs, vocês sabem que é o câncer com maior índice de mortalidade. E só tá crescendo, aumentou 20 vezes só em 10 anos. Esse tipo de câncer de esôfago também. Então, a gente tá assistindo, infelizmente, por enquanto, a guerra aí com o câncer, a gente tá perdendo feio e uma das maneiras da gente reverter isso é com a tecnologia. Com certeza. Eu aposto muito nisso. Prevenção, né? Fundamental a prevenção. Você detectar uma mutação ali, uma mutação genética, né? O futuro da medicina, a cura do câncer vai ser isso, gente. É tratamento personalizado. Não adianta você tratar todos os pacientes com o mesmo protocolo, sendo que cada paciente tem um perfil diferente de... É, porque hoje o tratamento dessas doenças é você... A correlação seria você pegar e jogar uma bomba atômica no lugar. É, matar mosca com bala de canhão. É, né, exato, como se diz, né? Uma quimioterapia, uma radioterapia, uma ressonância por ano. Se todo brasileiro puder fazer uma ressonância por ano, a quantidade de mortes que a gente evitaria seria imensa, né? E, claro, isso vai gerar economia também para o sistema público, então por isso que eu sou otimista. Aqui no Brasil, dinheiro conta pra tudo, né? Então, diminuir os gastos com saúde apostando na prevenção é uma coisa que a gente pode ser muito otimista, inclusive aqui no Brasil. Pois é, eu tava vendo aqui que o algoritmo de inteligência artificial do Google tá tentando prever quem é as pessoas que podem ter infarto através de um scanner da pupila da pessoa. É. Interessante essas coisas, né? Agora, com o avanço dessa tecnologia de inteligência artificial e de robótica, e principalmente de nanorobótica, esse vai ser a revolução mesmo, porque você vai poder engolir uma cápsula com uma porrada de robozinhos que vão ficar te monitorando de verdade. Essa que é a parada. Exatamente. Terapia genética, né? Imagina que bacana, né? Edição de DNA, que já é uma realidade também. Eu quero que a gente chegue no nível da viagem insólita, cara. Tu quer o Rick Moranis dentro de você? É isso que você tá me dizendo? Eu quero entrar lá e matar a própria doença, né? Rick Moranis é outro filme, maluco. Mas ele encolhe também, não encolhe? Encolhe. Mas, Rick, você vai se encolher pra se matar as coisas dentro de você, você vai virar doido. Vocês não viram o filme, eu não vou ficar discutindo agora. É com o Dennis Quaid. Dennis Quaid. Outra parada foda que aconteceu e que a gente não preveu de forma alguma no nosso último programa foram os carros elétricos e carros autônomos. É verdade. Né? A gente nem imaginava. Autômatos. O carro autônomo é aquele que é desempregado, que trabalha. Ele pode ser. Ele pode ser, porque a gente deixa no trabalho e vai fazer outras coisas. É isso autônomo. Aí. A gente não falou que no ano 2000 ia ter carro voador antigamente, né? A gente falava, agora tem um no espaço já. Ainda bem que a gente não falou isso no Nerdcast, né, pelo menos. Caraca, bati na minha boca, é carro autônomo mesmo. Desculpe. Então, mas esse tipo de tecnologia, cara, eu quando começou a surgir essa parada de carro que dirige sozinho, eu fiquei meio assim, porque eu gosto de dirigir, né? Então eu quero ter controle sobre o futuro apocalíptico Mad Max, eu quero ter controle do carro pra derrotar os vândalos, os bárbaros high-tech. Mas, cara, toda vez que eu vou pra São Paulo, antes eu ia pra São Paulo, eu lembrava por que eu não quero morar em São Paulo, por causa do trânsito. É. Né? Você fica preso no trânsito insuportável. E agora, cara, toda vez que eu vou pra São Paulo, é um motivo a mais pra eu querer um carro autônomo. Porque às vezes você fica dirigindo, sei lá, uma hora, duas horas num trânsito desgraçado. E é contraproducente. Não tá fazendo nada. É. Assim, normalmente quando a gente vai pra São Paulo, a gente vai de avião, então a gente não dirige na cidade. A gente usa aplicativo, ou táxi, o que seja. Mas nessa última vez eu fui de carro. Fui de carro até São Paulo, fui até o Rio e tal. Tinha que levar os negócios e resolvi de carro. Caraca! caraca, meu irmão, toda vez que eu tinha que me deslocar de um lugar pro outro, era uma hora. É desesperador. E eu queria muito estar no banco de trás, respondendo e-mail, sabe? Resolvendo as coisas que eu tinha que resolver. Eu tava lá fazendo o carro ir do ponto A pro ponto B. Não era prazeroso. Não era dirigir maneiro numa estrada, cabelos ao vento, né? Cachecol voando, sacou? Tava no trânsito, desgraçado, na 23, sacou? Tentando chegar na floricultura, sei lá onde eu tava indo, sabe? E com carro, moto, caminhão, tudo que na tua cabeça. Puta, cara. Aí eu falei, nossa, um Teslinha agora aqui ia ser bonito demais. Você passa um tempo mais produtivo, realmente, né? Não tendo que dirigir. Mas ainda assim, não é uma coisa legal. Você tá passando um tempo considerável da tua vida trancado dentro de um veículo. Imagina se cada um de nós tiver o seu próprio carro autônomo. Não tem lugar pra tanto carro. Não, mas olha só. Pela ideia que foi apresentada de carro autônomo, uma das vantagens que eles têm é que, assim, quando todos os carros forem autônomos, eles vão se conversar. Então, o trânsito vai ser muito mais fluido. Sim. Negócio de semáforo, cruzamento, não vai ter vai você, vou eu, ih, errei, bati. Não, não. Os carros vão, sabe qual é? Tô indo, agora sou eu, sabe qual é? É, claro. Além disso, por exemplo, eu não preciso ter o meu carro autônomo. Eu posso usar um carro de aplicativo, sabe? Por exemplo, o Nick tem um carro autônomo dele que ele vai comprar, ele é early adopter, com certeza ele vai ter. Aí, ele vai pro trabalho de carro, quando ele chega no trabalho, o carro dele não precisa ficar estacionado esperando ele ir embora. O carro dele pode ir trabalhar e fazer uma grana pra ele. É. Seria um carro compartilhado. Então. Exato. E aí ele tem o carro e ele gera uma grana e eu preciso de um carro pra me levar do ponto A ao ponto B. E aí, de repente, o carro do Nick tá perto, ele pega e me leva e eu pago a corrida, tudo por aplicativo. Sim. Então, assim, pode parecer meio terrível se todo mundo realmente tiver um carro autônomo e tal. Realmente, puta, vai piorar a situação. Mas se esse modelo, que são coisas que já existem hoje, se aplicarem essas novas tecnologias, a tendência é que você reduza, né? Você otimize o trânsito e reduza o uso de carros, que nem todo mundo vai precisar, porque eu em Curitiba hoje, eu não vendo meu carro só por um hábito. Essa é a verdade. Porque tem muitas vezes que eu vou sair de casa e eu faço a conta e falo, eu vou de aplicativo. É, faz muito mais sentido. Se eu for até o lugar e for estacionar, eu vou pagar 15 pau. É o mesmo preço que eu tô gastando se eu for de motorista particular, sabe qual é? Eu vou gastar a mesma coisa, não vou ter que dirigir, vou poder beber se eu quiser. É. E não vou me roubar o carro, não vou me arranhar o carro, não vou bater em ninguém. E vou, quando eu terminar o que eu tiver feito lá, meu jantar, o que quer que seja, eu chamo o carro e ele me deixa na porta de casa. É isso aí. Eu vendi meu carro exatamente por causa disso. Eu percebi que eu tava usando muito mais os aplicativos do que o meu próprio carro. Vocês já tentaram bater esse tipo de papo com o taxista? Não. Vocês já tentaram conversar sobre esse assunto com o taxista? Mas esse, não. O taxista, o motorista em geral, não só de táxi, mas com qualquer outro tipo de veículo, essa é uma profissão, o discurso do Marco Gomes, né, que todas as profissões vão acabar, nenhuma tá segura, essa é uma profissão que tá com os dias contadíssimos. Certamente. Quando os carros autônomos, Jovem Nerd, ficarem 100%, frota de caminhão, acabou o motorista de caminhão. Uhum. Pois é, a Tesla apresentou o caminhão elétrico e autônomo aí ano passado, né? E aí, cara, pra uma empresa como Uber, como Cabify, como 99, sei lá, investir numa frota de carros que vai dar muito menos dor de cabeça do que os motoristas que hoje são os associados deles, puta, ele faz na hora. Ele nem pensa. Então essa é a profissão, amigo. Se você é taxista ou motorista, puta, cara, você corre, vai se especializar em outra coisa porque o teu job tá acabando. Pois é, vários jobs vão acabar com a robótica, né, com as novas tecnologias. E pra isso existe uma ideia de um universal income, né, de uma renda básica universal. Acho que no futuro vai ter que ser por aí, porque muitos empregos desses mais, né, braçais vão acabar, cara. É, a gente conversou um pouco sobre isso com o Paco, né, na Campus Party. Ele tem uma visão bem ampla e esclarecida, assim, achei bem interessante. Inclusive, quem defende essa questão da renda universal e do imposto sobre robôs é o Bill Gates, né? É, pois é. Porque a tendência que se tem aí é que as empresas automatizem tudo no máximo possível e aí as pessoas vão ficar desempregadas. E os robôs não pagam impostos de trabalhistas e sindicais e o que quer que seja. Exatamente. Então os governos vão ter que taxar esses robôs. À medida que tudo vai sendo mais automatizado, não vamos precisar de mais empregos especializados? Não vamos ter um futuro onde toda a profissão, toda a área, vamos dizer assim, do conhecimento vai ter que ter conhecimento de programação, de algoritmo? É, tem um lado negro, assim, pessimista, assim, do futuro, mas por Black outro Mirror. Lado a gente vai ter profissões melhores também, né? Aqui em Curitiba a gente tem cobrador, cara. Aqui em Curitiba a gente tem estação turbo, que fica um pobre de um coitado sentado o dia inteiro. Naquela estufa maluca. Sim, e os sindicatos não querem. Falei, cara, mas essas pessoas podem receber treinamento, trabalhar com bilhetagem eletrônica. Não, aqui no Brasil não, cara, o cara só pensa no emprego imediato, Bia. Não tem jeito. Exatamente, exatamente. Agora vão construir banheiro, cara. Vão construir não sei quantos banheiros do lado das estações tudo pro cobrador poder usar. É a solução que eles acharam pra péssima qualidade de trabalho que eles têm. Isso é deixar de pensar nas pessoas, sabe? Eu fico meio revoltado com esse tipo de coisa. Não pensam. Aqui em São Paulo, eles ferraram, resolveram de um lado, ferraram do outro. Por exemplo, eles tiraram os cobradores, mas automaticamente colocaram que o motorista cobre as passagens pra quem não tem o bilhete, né? Como é aqui no Rio. Gambiarra, né? Mas aqui no Rio estão querendo, por lei, botar os cobradores de volta. Aí tem que adaptar toda a frota de ônibus. Cara, é bem complicado o processo. Isso até o momento que tiver frota de ônibus autônoma. Aí eles demitem todo mundo, aí vai ser briga de sindicato pra tentar manter os caras. Complicado, né? Assim, a questão, o problema é que o perigo da automação dos robôs e tal é gerar uma desigualdade muito maior do que já existe. Daí a importância da educação, né? Aquilo que eu falei. A humanidade tem todo o conhecimento na palma da mão, mas está muito subutilizado. As pessoas podem estudar sozinhas, podem ser autodidatas, podem se desenvolver de diversas maneiras, mas não, parece que ficam naquela letargia, né, do mais fácil. É meio Idiocracy, né? Vocês já assistiram esse filme? Sim. É isso mesmo. Eu acho que a humanidade tá mais para aquele lado do que um lado bonito, otimista, assim. Não, é infelizmente. Que pode mudar, né? Mas por enquanto, hoje em dia, o pessoal tá mais preocupado em fazer, tipo, enquete para ver como é que fica a sua versão feminina ou masculina no Facebook. Sabe qual a vantagem desse negócio de automação, de carro autônomo, todas essas coisas? Que pra mexer tudo isso aí vai precisar de baterias melhores. Pois e aí a tecnologia vai evoluir e nossos smartphones vão funcionar mais tempo. Olha que maravilha. Aí, Johnny K. Resolvemos. Cara, mas falando aqui do Elon Musk, da Tesla, ele tem a outra empresa dele que é de cavar túneis, né? The Boring Company. Uh-huh. Ele conseguiu a licença pra fazer os túneis embaixo de Washington agora. Então eles vão fazer uns túneis, não sei se vocês viram os vídeos, que é assim... Ficou embaixo da rua, aí tá mó engarrafamento, você entra no túnel com o seu Tesla ou seu carro qualquer, desce, aí ele entra num tipo num Hyperloop lá embaixo, sabe? Num trem a vácuo e vai pro outro lado da cidade ou até pra outra cidade, por baixo da terra. Coisas muito loucas que você vai poder usar também se estiver dirigindo, entendeu? É, assim, o nosso querido Elon, ele promete muito, né? Promete. Promete mais do que ele cumpre bastante, mas, puta, essas soluções são mais fantasia. Eu acredito que essa empresa de túneis de Hyperloop dele vai ser uma ótima empresa pra transporte de carga, sabe? O Hyperloop. Cara, imagina esses túneis do Rio de Janeiro. Nossa. Logo é cheio de trombadinha. Não, a trombadinha entrou ali e morreu, cara, porque passa um trem ali, sei lá quantos. Ah, parece até que tu esqueceu como é que é o Rio de Janeiro, Nick. É, os caras roubam os trilhos. É. O cara vai roubar os fios de cobre do Hyperloop, cara. Verdade. Aliás, vou contar uma história que aconteceu sobre malandragem. Roubaram recentemente o celular da minha amiga, um iPhone, e aí você chega e trava pelo iCloud e fala, travei aqui, não acontece mais nada com o celular. Uhum. Aí o que os safados fizeram? Você coloca o seu telefone, se caso você achar, ligue pra esse número. Os caras mandam um SMS como se fosse a Apple com um link tipo iCloud.com pra você clicar pedindo seu login e a senha, um phishing do iCloud pra eles conseguirem desbloquear o celular. É hack social, né? É o que mais pega. Eu achei fantástico. É muito sofisticado. É o equivalente moderno do cara que liga da prisão pra você comprar um crédito no celular dele. É muito sofisticado isso. Isso é a mente do crime, assim, no seu estado máximo. Cara, se tiver uma maneira de enganar os outros, vai aparecer um brasileiro que vai sacar tudo sobre isso. Vai. O Dave falou, o que move é a pornografia e a guerra. Eu colocaria mais a malandragem da nossa bandidagem. Eu também. Por isso mesmo, não sei se vocês sabem, mas os nossos profissionais de TI da área de segurança de dados... Diversos países do mundo são os mais requisitados, são os brasileiros, porque eles têm a melhor formação, porque eles enfrentam todo tipo de pauleira aqui, então eles têm um passe muito valorizado em qualquer lugar do mundo. Banco, a tecnologia bancária do Brasil é algo invejável. Quer falar, isso, é bancário principalmente, exatamente. Quando você vai fazer uma transação bancária nos Estados Unidos, cara, é um sofrimento. Não só precisa de um chicote, um chapéu e um casaco de couro, é só assim que você consegue fazer uma transferência. Pois é, porque aqui eles tiveram que se adaptar para os caras cada vez mais malandros, né? Tanto que o PayPal existe e a fortuna do Elon Musk, da máfia do PayPal, ela existe, porque o sistema bancário lá é uma bosta, em termos de transações, de sistemas e tal, e o PayPal ele veio suprir uma necessidade do mercado. Porque, por exemplo, pra você fazer uma transferência, um DOC, um TED, é dificílimo, custa uma fortuna. Mas é, aí é mais cultural, sabe? A gente tá falando de um país que pra depositar um cheque, você aponta a câmera do smartphone e fotografa o cheque. Eles têm a cultura da confiança, é uma cultura muito diferente da nossa, né? Aquele negócio do jornal, então... né? Você vai lá e pega só um e abre o negócio, tira um. Se fosse aqui no Brasil, o cara ia pegar aqueles todos e levar pra rua e vender. E cada país tem a sua cultura. Na Alemanha, ninguém quase usa cartão de débito, todo mundo usa dinheiro. Eu participei de um grupo acadêmico de discussão, quando eu me cadastrei com o meu e-mail do Gmail, eles queriam me matar. Você tá maluca? Você usa Gmail? O pessoal é hiper paranoico e ninguém usa Gmail lá. Caraca! É uma coisa impressionante. É, todo mundo usa o WebDE lá, é o mais comum lá, que é um serviço de e-mail alemão lá, que tem as questões de privacidade, segurança, que é bem... NAS e-mail? Eles usam NAS e-mail? É! Ainda mais na área de TI e saúde, que é o grupo que eu tava participando lá, queriam me matar quando me cadastrei com o Gmail. Não, cara, se você não é louca. Se você não é a Hillary Clinton, secretária de Estado, você também não precisa se preocupar tanto assim. Fora que hoje ninguém mais usa e-mail mesmo, né? Pois é, além disso, né? O negócio tá caindo em desuso. É, mas o e-mail, no meio acadêmico, em vários meios corporativos, assim, por causa da validade legal, ele ainda tem que ser usado pra muita coisa, né? Exato. Ele é um documento, é prova pra muita coisa, então é obrigado a comunicação interna ser por e-mail, mas isso são outras questões, né? É mais jurídico e legal do que tecnologicamente prático, digamos assim. Sim, sim. Vamos apontar mais pro futuro agora, né? Pra gente passar vergonha daqui a 3 anos. Eu já apontei várias paradas pro futuro aí também. É, pois é, eu acho que é isso, cara. A tendência é a inteligência, os recursos de AI ajudarem a gente a usar o celular cada vez menos, entendeu? E tentar entender o que realmente é importante pra você, te apresentar notificação de coisas realmente que vão fazer diferença e outras coisas, ele saber que aquilo ali é puro lixo, só vai atrapalhar o teu dia, entendeu? Você acha que a computação cognitiva vai estar cada vez mais avançada nos smartphones, etc. É, eu acho que sem sim. Sem dúvida. A LG tá pra lançar... Inteligência artificial. É, a LG tá pra lançar... Rede neural também, né? Exatamente. A LG tá pra lançar um celular agora da MWC que, segundo o que eu tenho lido aí, ele vai vir com a câmera com recurso de AI. Então, quando você vai tirar uma foto, ela analisa aquela imagem que você tá tirando e adapta a câmera automaticamente pro que você tá fotografando. Então, esse tipo de coisa eu acho bem legal. Eu acho que aí a gente pode evoluir muito. Quanto aos aparelhos em si, a minha impressão é que eles deveriam ficar cada vez mais finos, não estão ficando por causa da bateria, né? E eu acho que vai ter um breakthrough da bateria, vai ter não, um... Não, mais fino não, cara, pelo amor de Deus. O aparelho já é uma merda, um sabão de segurar. Outro dia eu achei meu iPhone 5, melhor design de iPhone. As bordinhas quadradinhas. Bordinha quadradinha, a bunda de vidro ali, a parte de trás de vidro. Puta, cara, você segurava direito na mão, não escorregava. O 5 é aquele que é esticado? Tá de sacanagem. Não é esticado, não? É quadradinho. Você gosta dele, você compra o SE, que é a mesma coisa quase. Não, mas eu quero grande, eu quero tela grande. Aquela telinha de Tamagotchi lá. Não, aquela telinha não dá. Outro dia eu tive a mesma sensação, eu tirei a capinha do meu iPhone e olhei e falei, nossa, meu celular é fino mesmo. Sim, ele já é tão fino o suficiente, cara, mais fino que isso. Só se ele virar papel e cair no chão sem quebrar, porque ele vai cair no chão, com certeza. Pois é, vai cair. Eventualmente, todos os aparelhos vão cair no chão. Quanto mais caro, a chance é maior de cair. Exatamente, é o ímã. Mas, cara, eu espero que realmente adianta, que as baterias continuem do mesmo tamanho físico, mas durem 3, 4 dias, entendeu? Eu acho que a gente vai chegar lá, uma próxima etapa que a gente vai vencer, espero. Depende do quanto você usar seu aparelho, essa aqui é a questão. Eu gostei dessa bateria movida a glicose, achei interessante. Sabe uma coisa que ia bombar aqui no Brasil? Celular com C3. Aí o ladrão rouba, aí você fala, o cara roubou, explode aí. Eu tô vendo no meu Facebook os caras falando tão mal de ladrão que eu acho que venderia absurdamente esse celular no Brasil. C3? É. Na verdade é C4. É, C4. No C3 sai um carro de dentro do celular. Ia matar do mesmo jeito. E podia simplesmente dar um choque pro cara cair desmaiado. Seria o suficiente. Cara, impressionado como entra ano, entra Rock in Rio, sai Rock in Rio, entra Carnaval, sai Carnaval. As pessoas continuam indo com seus telefones principais pros eventos. É porque nem todo mundo tem a sua vida, Niki, de ter o celular principal, secundário, terciário. Como não, Zagal? Todo mundo no Brasil tem o celular do ladrão, cara. Leva esse, porra. Nick, vamos abrir uma empresa, Nick, criar o celular do ladrão. É um smartphone bonitinho, igualzinho outro qualquer, só que ele é um dispositivo de choque remoto. A partir do seu smartphone principal, você eletrocuta multa o filho da mãe que roubou seu aparelho. Cara, olha, é uma boa ideia. Isso vai vender que nem água. Olha, esse modelo de negócio não existe ainda, é uma boa sacada pra vocês. Mas celular réplica pra usar na Night já existe. Cara, isso é muito patético, cara. Você aluga um iPhone 10 de madeira. É um mockup, é. É, um mockupzão, só que não funciona. E você fica pagando de iPhone na Night, fazendo scroll na telinha falsa. Isso é o Brasil, né? E aí, ah, nossa, ele tem iPhone, vou conversar com ele, sei lá, com a vantagem que o iPhone te dá na noite. Imagina se aparece a Bruna Marquezine, sei lá, ou Mariana Ximenes, e fala, pô, que legal teu iPhone 10 aí, tira uma foto da gente, aí tu vai olhar pra aquela porra de gesso. Aí você fala que acabou a bateria. É, isso é uma boa desculpa. Cara, se a Bruna Marquezine chegar pra você no meio da night e pedir pra tirar uma selfie, é só acordar. É só acordar que você tá sonhando. Com certeza. Você só não vai poder contar pros amigos no dia seguinte, mas de resto, é. Aproveite o momento, é. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. É novidade desde o último programa. O abandono do buraquinho do fone de ouvido P2 do iPhone. 7, 8 e 10. Eu achei escroto. Eu também. Eu acho escroto. É? Você achou que foi... Que esse negócio da Apple de dirigir as tendências foi... Se acharam demais pra fazer isso? Não, eles fizeram o que eles acharam que tinha que fazer. O mercado tá indo atrás. Beleza. Mas eu achei escroto, pessoalmente. Uso fone de ouvido todo santo dia. Tenho fone Bluetooth. Prefiro usar o fone. Hoje, por exemplo, eu saí de casa com o fone... Tava saindo com o fone Bluetooth. Olhei pro fone com cabo, falei, não, vou levar um com cabo. Então eu sou esse tipo de pessoa. Então pra mim faz a maior falta. Tanto que hoje em dia eu uso um Samsung. Quando a gente tiver bateria compatível, a gente pode conversar sobre o fim da P2. Exato. Por enquanto, substituir pelo Bluetooth é inviável. Inventa um Bluetooth que não gaste bateria mesmo, que não gaste nada de bateria, que aí tudo bem. Ah, peraí. Deixa eu perguntar. Você não tem aquele adaptadorzinho lá? Que, do Lightning? Não, eu tenho, mas é escroto, cara. Você vai querer carregar o teu aparelho enquanto você tá ouvindo fone, você tem que usar um dongle, porra. Isso é muito escroto. Não, fala que você usa o fone original por o quê? 6 meses. Depois ele já não presta mais. Aí você vai comprar outro muito mais caro e às vezes a qualidade não é tão boa. Você compra um fone de qualidade muito melhor por um preço menor e só que daí tem a entrada, né? Tradicional. É. Eu entendo os motivos que levaram eles a fazerem isso. Mas, pô, cara, é Apple, cara. A Apple, ela ressurgiu por causa do iPod, por causa da música. Eu acho pessoalmente escroto. Eu perco o fone com fio, imagina sem fio. Ah, eu falando da minha experiência pessoal, eu comprei aquele AirPods, eu nunca sei como é o nome, e eu não fico ouvindo música o dia inteiro, não tenho esse costume. Então, pra mim, o funcionamento dele é perfeito, é mais rápido eu abrir a caixinha, botar o AirPod, não sei qual é o nome, na orelha e falar, do que eu tirar um fone da capinha, do bolso, desenrolar, espetar e botar no ouvido. Ah, tá. É, legal. O problema é perder esse trem aí, né? É, sim, eu já quase perdi várias vezes. É. Mas em questão de funcionalidade, cara, ele é fantástico. É realmente, você bota no ouvido, ele conecta, é automático. Uhum. E você, por exemplo, você tá vendo um vídeo no YouTube, alguém vem falar com você, você tira um dos fones do ouvido, ele para de tocar o vídeo. Ele ou para de reproduzir a música. E você pode usar só um, pode usar dois. Se tiver com duas pessoas, você pode cada um ficar com um fone pra ouvir, fazer uma conferência, não sei o que lá. Então, pro meu uso, eu não sou usuário hardcore de headphone, não fico o dia inteiro com ele. A bateria dele tem um limite. Até grande pelo micro tamanho que ele tem. Mas pra mim, cara, a maneira como a tecnologia funciona é fodida, cara, porque os outros fones Bluetooth, você tem que ligar o fone, ele manda parear, aí vai no aparelho, manda achar o fone, manda conectar, sempre é um processo, né? E esse da Apple, você faz isso uma vez só pra ele entender que esse fone representa esse aparelho, eles se conversam e a partir daí manda ver, cara, usa mesmo. E eu uso direto, mas ele é um fone que eu uso pra trabalho, meu uso não é pra ouvir música, é pra trabalho, então eu fico com ele no bolso o dia inteiro, precisa fazer um call, beleza, bota o fone no ouvido, já tô fazendo, sabe? Preciso aprovar um Nerd Office, pum. Preciso falar com alguém, sabe? Pra esse uso, pra mim, é foda, sabe? Tem todo um mercado que ficou chateado, né? Que é aquele mercado que faz bichinhas que você prende no buraquinho do fone de ouvido. Esse deve ter ficado chateado. Olha os mercados do Johnny, cara. O mercado na Ásia deve ser forte. O mercado da Galeria Pajé. cara. E o negócio do AirPods, né, que tem o fiozinho que eles lançaram pra você pendurar, como se fosse aqueles óculos de velho, né, pra não cair. Mas não é oficial isso, né? É genérico, né? É, eu acho que é genérico. É, porque ele na verdade, derruba mais fácil o aparelho, né? Porque mexe no centro de gravidade dos fonezinhos. E ele acaba puxando eles pra baixo. Ah, entendi. Aí perde os dois juntos. É, pra mim, nunca caiu. Quando eu testei antes de comprar, né? Sacudir a cabeça e tal. Eu consigo usar ele tranquilamente, sabe? Entendi. Se no futuro, nas próximas versões, ele vier com mais bateria. Porque a qualidade do som dele é bem legal. Pra quando você faz ligação, ele cancela o ruído da rua. Se legal. Você estiver usando os dois fones. É uma tecnologia fodida, cara. É. Só que é aquele negócio, né? Suga uma bateria monstra e a bateria dele mesmo... Ah, ele suga a bateria monstra. Bluetooth ligado, né? Suga a bateria. O Bluetooth 4.0, né? Ele já gasta muito, muito menos bateria do que os antigos. Mas acaba gastando, não tem jeito. Ah, esse é um exemplo clássico do Nerdcast sem fio. Esse é o universo de você tirar o fio do fone, né? Exatamente. Olha aí, exatamente. Menos o fio, Zé. Falou que os fios estavam sempre aí, mas pelo menos termina o fio aí. É, mas o iPhone tem que ficar ligado em algum lugar, né? Na minha mochila eu tenho 4 fios de iPhone. Na minha mochila, diária. Uhum. Tem uma mochila, um fio de 3 metros pra quando eu preciso ligar na parede. Caraca, tem um fio... 3. Ah, comigo é assim, não tem limite. Tem fio pra bateria, tem outro fio reserva caso o fio não funcione. Uhum. Porque, né, esses fios normalmente zoam muito rápido também, né? Uhum. Esse é onde a Apple ganha dinheiro de verdade. Fio de iPhone, maluco. É, que nem bebida em restaurante, é o que dá o lucro. É. O cara te dá um aparelho só pra te vender fio, né? É. Caraca, que doido. O moderno, mas também tá ferrado com esse cabinho aqui. Vai botar 100 dólares no cabinho a cada 2 meses, malandro. Sabe uma frase que o Alexandre não falou no começo da frase de revelação? Okay. Olha só. Não consigo entender Snapchat. É jovem demais para mim. Não consigo. Nunca vou ter espírito jovem para isso. Azaghal. Hoje é o rei do stories do Instagram. Olha aí. Mas olha só. Outro dia o Azaghal ficou todo felizinho. Ei, apareceu a opção de botar gif animado. Ei. Caraca. Foto de cachorro que eu já vi. Esses cachorros são muito fofos, Azaghal. Vejam o lado positivo de tudo isso. Os netos e os bisnetos de vocês não vão ser trollados pelos bisnetos dos coleguinhas. Olha, que orelha de cachorro, cara! Pô, tua bisavó de calcinha aqui, cara. Eu diria que o grande avanço da tecnologia é ser as orelhazinhas e bigodes, né? Pô, mas assim, se você parar pra pensar em termos de tecnologia, é impressionante, cara. É. Que a parada com a câmera do celular mapeia o seu rosto em 3D e consegue encaixar em perspectiva, você se move, os filtros entram. Puta, tem uns que mudam o seu rosto, né? Não esse que transforma você em piriguete, né? Ou então em traficante. Que é isso que é o resultado sempre, né? Os homens ficam com cara de piriguete, as mulheres ficam com cara de traficante que fez operação pra mudar de rosto. Tem uma coisa bacana nessa tecnologia que eu esqueci de falar, né? Das orelhas de cachorrinho e tal. Já existe uma tecnologia também que usa esses movimentos faciais, os padrões de movimentos pra detectar se a pessoa está com dor ou não. No meu caso, eu atendo paciente Alzheimer, né? Eu tenho uma dificuldade imensa pra saber anestésico, se ele tá com problema, qual que é o grau da dor que ele tá sentindo. Ah, que legal. Tem que ter uma sensibilidade muito... É, eu desenvolvi uma sensibilidade, eu consigo saber se a pessoa, mesmo que ela não reaja, mas esteja num grau 3 de Alzheimer, por exemplo, mas isso exige uma sensibilidade muito imensa, né? E quando a gente tiver um software que realmente detecte isso, consegue mapear o que uma pessoa tá sentindo de dor, uma pessoa que não pode se manifestar. É verdade. Isso é bem bacana, isso é bem bacana. Tem um episódio de Black Mirror sobre isso. É sinistro. Vou assistir. Cara, essa temporada... Essa temporada foi foda, cara. Essa agora da orelha de cachorrinho é uma tecnologia realmente muito avançada pra estar no seu smartphone, se você parar pra pensar. Cara, se você parar pra pensar, parece uma zoeira, né? Filtro que faz sua boca ficar gigante. Exato. Mas caraca, cara. É muita tecnologia pra fazer isso. É muita isso. Parada envolvida. Exato. É a realidade é aumentada, ao vivo, né? Que você tá tempo se real. Vendo e... Tem uns que bota, a Piccola gosta de um que bota um unicórnio tocando guitarra. Ele bota na tua casa. E ele detecta as superfícies. É bem foda. Superfície. E aí, por exemplo, se você bota no chão na sua frente, ele fica grande, né? Isso. E tá lá tocando e o som tá bem alto. Se você bota ele pra trás e ele fica, por exemplo, em cima da mesa, no fundo, ele já tá menor e o som vem mais baixo, cara. É muito impressionante. É bem complexo isso. E tudo renderizado ao vivo. Ao vivo, cara. É bem complexo. Tudo bem que é um loop e tal, mas é muito complexo. É como... Eu já usei esses filtros pra fazer meu avatar ao invés de Photoshop. Olha aí. Isso é muita roubalheira. Caraca, quem? Olha aí. Johnny. Você já viu as pessoas que fazem os stories, não postam, salvam, e aí vão lá nos stories do Instagram e postam com os filtros diferentes? Aparecem uns desses aqui no meu timeline. Tem uma galera que faz... Eu fiz uma vez isso, vou confessar. Eu fiz uma micro live no Facebook porque eu queria usar um filtro da live. E aí depois eu salvei e botei no stories do Instagram. Olha... Só. Ah, mas o Facebook e o Instagram tá tudo em casa, eu acho que tá certo. Mas não tem os mesmos filtros, né? Essa que é a questão, né? É, não tem. Mas o Snapchat eu nunca consegui usar, nunca. Mas então, era a mesma coisa, só não, que... Não, mas acho que a usabilidade do Stories é melhor. Eu consigo usar ele tranquilamente, entendeu? Uhum. Snapchat, pra mim, era confuso, eu não conseguia entender cadê as mensagens das pessoas. Uhum. Tinha uma lista monstro com 1 milhão de mensagens, sabe? Eu sempre achei muito confuso. É, eu usei mais, mas aí depois quando pegou o Stories no Instagram, os amigos estão todos lá, não faz sentido. É porque você era da época dos nudes, né, Nick? A gente caça com as armas que a gente tem, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.